pelo amor. E Emmanuel, quando convidou Chico Xavier às margens do açude, naquele momento que Chico percebe uma cruz gigantesca iluminar-se e um espírito vestido de sacerdote com um semblante simpático lhe aparecer pela primeira vez aos 21 anos, o espírito Emmanuel lhe pergunta: Chico, você deseja trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico responde: sim, se os espíritos amigos não me abandonarem. Eles não lhe abandonarão. Mas você deve observar três regras: a primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Mas Chico não está, Emmanuel não estava falando para nós, estava falando para Chico. Porque Chico já era todo amor, todo renúncia. E se não tivesse disciplina, disciplina e disciplina, não teria dado conta de nos entregar 428 livros exatamente. E ainda estão se descobrindo mais. Não daria conta de ajudar 30 instituições beneficentes pessoalmente e servir de modelo, de exemplo, para que milhares de instituições beneficentes fossem criadas graças ao seu exemplo. Porque ele fazia como Francisco, o pobrezinho de Assis, que afirmava: as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então, se queremos ser verdadeiramente mensageiros da paz, precisamos da paz íntima, da paz de consciência. Precisamos, através dos nossos atos, transformar o mundo, deixando a omissão, que muitas vezes é conivência com o mal, uma falsa humildade, que em verdade é covardia, que é medo, falta de fé. Tememos as críticas e as represálias, quando todos os mensageiros de Jesus, desde Buda, Gandhi, Madre Teresa, Krishna, Maomé, Moisés, Francisco de Assis, João Batista, todos se notabilizaram por serem diferentes, por testemunhar em Jesus. Porque aquele que me confessar e testemunhar de mim diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai. Então nós temos que fazer como Bezerra de Menezes, que com a sua coragem, com a sua determinação, o homem público notório, conhecido como médico dos pobres, pela sua caridade, renúncia e amor, diante de mais de 2.000 pessoas, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, diante de intelectuais, médicos e políticos, declarou-se espírita de público há quase 150 anos atrás, ofrendando o opróbrio, pessoas lhe cuspindo o rosto, mudando de calçada quando ele se aproximava. Naquele tempo, as casas espíritas eram apedrejadas por pessoas que vinham da igreja antiga em procissões. Então, hoje, precisamos testemunhar Jesus. Um amigo meu nos diz: Nazareno, é muito fácil colocar Jesus no peito, na camisa, mas precisa ter muito peito para andar com Jesus. Então, esse é o convite. Da omissão, não, mas sim do trabalho no bem. Porque se Chico foi extremamente tolerante, amoroso, foi para nos ensinar a humildade, por isso ele veio depois de Allan Kardec. A pergunta verdadeira não é se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. Nem em Brasília a gente sabe. Palestrantes notáveis dizem que sim, outros estudiosos extraordinários dizem que não. E o nosso orientador nos disse: Nazareno, isso não é importante. Porque não são as teses que dividem as pessoas, não. O que nos divide é o nosso orgulho. Não é ser rustenguista ou seguir Kardec no capítulo 15 de A Gênese que provoca a cisão. Não são as religiões que nos dividem, mas o nosso orgulho que quer fazer prevalecer a nossa verdade em detrimento do semelhante. Esquecendo que somos todos diferentes e que Deus jamais deixaria um de seus filhos sem o remédio, sem o tratamento, sem a orientação que mais toca o seu coração. Então, a melhor religião, nos diz Divaldo, não é essa ou aquela, mas a que nos transforma em pessoas melhores a cada dia. Então, Chico veio trazer a humildade depois de Kardec, porque eu confesso a vocês, me reconheci mais orgulhoso depois que eu me converti em espiritista do que antes, quando fui